Chorando de ódio, mergulhado na piscina de nióbio. Qual o conceito de topo ou de pódio? Não se nutre alimentando-se de sódio. É melhor enfrentar gigante que micróbio. Um amigo verdadeiro é mais que sócio. O diabo se alimenta do meu ócio. O meu coração tá conservado em fóssil. É hipócrita, estúpido, ignóbil. Fiquei anestesiado tipo ópio. Eu não quero déjà vu no meu velório. Vocês acham que Jesus tem um escritório? Como se suporta o mundo estando sóbrio? Chama gata, assiste um bastardo inglório. Minha mãe ora por mim, eu já nem oro. Se é pra ser feliz, por que que ainda choro? Se é pra ser feliz, por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Se era pra ser feliz, por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Viraram as costas, me julgaram demais. Fui crucificado, tiraram sangue demais. E eu tirei de letra como no beat de jazz. Porque um bom malandro sabe como que faz. E eu sei que o tempo é curto e a vida é passageira. E pra mim o seu sorriso vale um diamante. Mas eu sigo nesse inferno do pesadelo acordado. Eu carrego a minha cruz e eles odeiam meu semblante. Olhando nos meus olhos, cê consegue me ver. Se eu te falar alguma coisa, eu consigo te ter. Não testa minha fé, meu mano, não paga pra ver. Sentindo a minha dor, cê vai conseguir me entender. Que reflete na minha pele o peso dos ancestrais. Os nossos sentimentos marcados com indiferença. E todas essas flores do paraíso tão mortas. As raízes desse campo tão pedindo clemência. Eram pra ser feliz, por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Era pra ser feliz, por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Por que me faz chorar? Toda essa dor, se é isso que cê quer, pode deixar.